Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pôr a leitura em dia. Hoje, uma mudança de ambiente relativamente à edição de ontem. Hoje temos como proposta a obra de estreia, pelo menos em Portugal, de Isaac Rosa, espanhol, um autor de Sevilha, andaluz, portanto, e tem por título O País do Medo. É, de facto, um romance bastante atual, não é, pela sua temática, e vem com o selo da Planeta. Isaac Rosa, como disseste, nasceu em Sevilha em 1974. É o autor de uma outra maldita novela sobre a Guerra Civil, de 2007, tudo em espanhol, portanto. E este romance, O País do Medo, será levado ao cinema por Andrés Linares. Portanto, daí a importância deste livro. Também foi o vencedor do prémio Fundação José Manuel Lara para o melhor romance espanhol de 2009. O personagem principal, e Isaac Rosa assume, eu disse-o aqui no programa Livros com Rumo, o personagem principal é a cidade. Qualquer cidade deste século, deste final do século XX, destes inícios do século XXI. Cidades cinzentas, geograficamente ordenadas, impolutas, higienicamente construídas, são cidades típicas de classe média, onde qualquer grão de areia na engrenagem faz ruir este aparelho arquitetónico perfeito, ou supostamente perfeito. Depois temos Carlos, Pablo e Sara, uma família também típica, um casal típico, classe média, que não sabem pura e simplesmente fazer quando são confrontados com a chantagem, com o desaparecimento de objetos em casa, e o primeiro bode expiatório é uma pobre imigrante do Maghreb que lhes presta serviços de limpeza e de arrumação na casa. Só que, após a expulsão de casa, da casa de Carlos e de Sara, os problemas continuam a insistir e continuam a aparecer e a acontecer, e então aí percebem que há um quarto elemento, que é Javier, um jovem que frequenta a mesma escola de Pablo, o filho do casal, e este Javier é um furavidas, é um rapaz habituado às adversidades da vida, vive num reformatório, é um rapaz predisposto a tudo, inclusive a chantagear a família de Pablo, e chantageia do princípio até ao final, que é uma cena apocalíptica numa central elétrica, em que Carlos vai pedir ajuda a um cunhado, a um polícia municipal, como todas as polícias, como todas as corporações de poder paralelo. Já dizia Michel Foucault, existe uma biologia paranoica e neurótica em todas as formas de poder, e este polícia vai resolver os problemas de uma forma muito simples, numa violência extrema, em que faz inverter os papéis, em que Javier, desesperado e perdido, apela a Carlos que o salve, porque senão o polícia irá matá-lo e assassiná-lo. Temos aqui uma análise ideológica sobre esta vida da pós-modernidade, em que as pessoas confrontadas com o anormal, aquilo que é o imprevisível, entram em pânico e em desarranjo, e pura e simplesmente não sabem o que fazer. Só que caem nas mãos de um outro poder. Neste caso, esta família caiu nas mãos de um cunhado sem escrúpulos deste tal polícia, que os mantém reféns e os manterá reféns a partir daí. Portanto, entre uma maldade e outra, não se sabe qual escolher. Mas o que fica aqui é uma leitura de Isaac Rosa sobre a imprevisibilidade da vida, que os novos casais, as novas famílias, os novos indivíduos não sabem, porque não estão pura e simplesmente preparados para a vida crua e dura que ela é, no fundo, e sempre foi. Então, a proposta desta quinta-feira, O País do Medo, de Isaac Rosa, a estreia em Portugal deste jovem autor espanhol, chega-nos com o selo da Planeta. É a nossa sugestão para hoje, para pôr a leitura em dia. Catch one. Hiccup! terças às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum com Nuno Miguel no Canal 1. As músicas em 8 bits são mais atuais do que nunca. E exemplo disso é este programa da Antena Web. Tuning, uma abordagem direta às melodias com base no sistema em 8 bits e a todos aqueles que as produzem. Chip Tuning, às quartas, às 7:15 da tarde, no Canal 1. Às terças, às 19:15, vamos viajar por ruas e cidades. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19:15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Matheus Solano é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, ligue suas antenas. Olha, não permita que as pessoas e sua família se envolvam em sua vida afetiva. Se não tomar os devidos cuidados, uma bela encrenca poderá acontecer. Para o seu bem, não misture vida sentimental com familiar. Quanto ao trabalho, fique tranquilo. Coisas boas estão por vir. Sua cor é rosa e o seu número de sorte é o 3. Touro. Estênio Garcia é também do seu signo de touro. Hoje as coisas devem correr bem, mas evite pecar por excesso. Fique de olhos bem abertos para não gastar o que não tem. Agradar os outros é bom, mas ficar apertado não é uma boa pedida. Se deseja reconquistar a pessoa amada, faça-lhe uma bela surpresa. Que tal enviar-lhe um buquê de flores? Você não acha que é uma boa pedida? Sua cor é branca e o 19 é o seu número de sorte. Gêmeos. Isadora Ribeiro é também do seu signo de Gêmeos. O dia deve começar bem tranquilo e você se sentirá a postos para o que der vier. Porém, à tarde, aborrecimentos podem lhe deixar triste. Por essa razão, evite se impor às pessoas. Acredite, conversar é sempre o melhor jeito de chegar a um acordo. Sua cor é ouro e o 25 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Eric Marmo é também do signo de Câncer. Canceriano, canceriana, hoje suas emoções tendem a falar mais alto. Isso vai ser muito bom para que as coisas caminhem da melhor forma possível no amor. Por isso, não perca tempo. Aproveite ao máximo os momentos a dois. No trabalho, é bem possível que você receba uma bela proposta. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 15. Leão. Paulo Silvino é também do seu signo de leão. Caso as coisas não saiam como você quer, fique calmo. Use o jogo de cintura e a criatividade para modificá-las. Pelo fato de estar com a mente mais aberta e a intuição aflorada, aproveite ao máximo. Use essas características a seu favor. O seu amor vai adorar essas suas atitudes. Sua cor é vermelha e o 23 é o seu número de sorte. Virgem. Carolina Dickmann é também do signo de Virgem. Virginiano, virginiana, no trabalho, fique esperto. Olha, não comente os seus projetos pessoais com os colegas a fim de evitar olhares invejosos. Trabalhe firmemente no que deseja e siga em frente. Quanto à vida amorosa, não se preocupe. Sua cara metade está super arrependida pelo que te fez. Em breve, ela voltará. Sua cor é lilás e o 13 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rockwell. O rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Porque não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Fernanda Montenegro é também do seu signo de Libra. Preste mais atenção à sua vida financeira, pois algo pode acontecer fora do que se espera. Tome cuidado e não haja precipitadamente. No amor e em família, os astros estão de plantão lhe ajudando a encontrar a paz de que tanto precisa. Sua cor é azul e o 30 é o seu número de sorte. Escorpião. Ana Beatriz Nogueira é também do seu signo de escorpião. Escorpiana, escorpiana, existe uma certa dose de sonho e fantasia no ar, o que poderá mexer bastante com suas emoções, estimulando pensamentos sobre o amor e as pessoas queridas. O dia também está ótimo para quem lida com arte e com o público. Sua cor para hoje é vinho e o 16 é o seu número de sorte.

que foi que aconteceu? O Ernestinho não vai vir pra cá. E por quê? Porque ele foi preso. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Bailão, corujas e pirilampus. Entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de A Importância de Ser Honestino. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Depois de ser convidado diversas vezes para gravar o quadro Bem Sertanejo de Michel Teló para o Fantástico, Luan Santana arrumou um tempinho. Ele finalmente conseguiu espaço em sua agitada vida de cantor e participou da atração do colega, mas com uma condição, que a gravação fosse feita na casa dele em Alphaville, São Paulo. Luan não aceitou aí uma casa noturna de São Paulo. No mundo da fama. Preta Gil está em estado de choque, não tem como não me indignar, pois fiz essas fotos para a capa dessa revista e a mesma foi publicada sem minha aprovação e do fotógrafo. O Photoshop foi feito por conta própria. E aí está o resultado, a foto original está linda, nem precisava de grandes ajustes, pra que isso, que vergonha. O trabalho de todos os profissionais envolvidos foi comprometido. Infelizmente, essa que está na capa da revista não sou eu. Inclusive, a preta ficou branca na foto. No mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. No mundo da fama. Carol Nakamura fica dizendo por aí que foi ela quem terminou o noivado com o Sidney Sampaio. Ela morre de vergonha de contar a verdade. Como o ator é discreto, fica valendo a versão da dançarina do Faustão. Mas, para azar de Carol, as amigas dela descobriram tudo e agora estão fazendo questão de espalhar que Sidney foi o responsável pelo fim do conturbado namoro. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Em entrevista a Jô Soares, Chay Suede se fez de desentendido quando o apresentador perguntou como ele começou a carreira artística. Com um surto aparente de amnésia, o menino disse que ganhou um concurso, mas não disse que participou do Ídolos da Record, onde ele foi descoberto. E pra piorar, Chay não comentou que fez a novela Rebelde, onde conseguiu seus fãs. No mundo da fama, no mundo da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. A dupla sertaneja Taíme e Thiago divulgou nesta semana o vídeo da música Solteira. Opa! Liberada mais uma música do DVD Novos Tempos ao Vivo. Beijos para as soltinhas do nosso coração, postaram os sertanejos em suas redes sociais. No canal oficial da dupla no YouTube, o vídeo já conseguiu mais de 73 mil visualizações. A faixa faz parte do DVD da dupla gravado no dia 8 de março, no Citibank Hall, em São Paulo. Além de Solteiro, o repertório do evento contou com faixas do EP, lançado em fevereiro. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Longa apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho

produzido pela Rádio Câmara e apresentado por Jussara Mendonça, o programa traz músicas e informações de artistas de todo o espaço lusófono. De Portugal ao Brasil, passando pela África Portuguesa, não esquecendo a Ásia. Tanto mais, aos sábados, às 21 horas, no Canal 1. Aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um Palavras de Fé, refletindo sobre a vida a partir da teologia. Aconteceu em 1983 o quinto encontro da SEBS em Canindé, no Ceará, encontro das comunidades eclesiais de base. O que houve lá foi, para nós assessores e teólogos, o espetáculo fascinante de um grande encontro, conduzido com sentido de organização, de firmeza e de participação de todos. Como de outras vezes, tudo era encaminhado pelos membros das bases. A temática, a organização dos grupos, os plenários, a ordenação das celebrações, mas não se constituía um gueto fechado, pois todos os diferentes grupos se faziam representar. Os bispos, os agentes de pastoral, valorizavam-se as diferenças. Em nenhum momento se decaiu num democratismo ingênuo ou a nivelações demagógicas. Pelo contrário, os membros das bases se envaideciam com a presença de seus bispos presentes. Estes ouviam com atenção as exortações e mensagens dos leigos, homens e mulheres humildes, mas profundamente comprometidos nas comunidades e no seu meio social. Era impressionante ver o secretário-geral da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, ativo na confecção de cartazes, com mão hábil, representando com desenhos as conclusões de seu grupo de reflexão. Os assessores se distribuíam pelos grupos e somente falavam em plenário quando convocados pelas bases. Numa palavra, os bispos desceram até o nível do povo e o povo subiu até o nível dos bispos. Este encontro foi, por excelência, o encontro da integração de toda a Igreja Povo de Deus. Nas entrevistas à imprensa, ao lado do cardeal falava uma mulher do povo, junto do teólogo estava um camponês e nas celebrações ao redor do altar estavam os bispos e sacerdotes celebrantes, mas também os leigos que coordenavam, dirigiam as funções e distribuíam a palavra a todos. Recuperava-se o sentido antigo da liturgia como a concelebração de toda a comunidade, ordenada em suas distintas funções e ministérios diferentes. A mecânica do encontro era bem diversa do estilo costumeiro dos encontros de estudo a que já estão habituados agentes de pastoral e bispos. Há um ou mais expositores, especialmente convidados, teólogos, cientistas sociais, pastoralistas, que fazem colocações para o plenário. Em seguida, grupos de reflexão e, por fim, plenário com discussão aberta. Aqui o sujeito da reflexão era coletivo, por isso não houve nenhuma exposição temática. Todos sabiam o tema geral: SEBS, povo unido, semente de uma nova sociedade. À mão de questões vitais, formavam-se os grupos, em seguida haviam as relações em plenário, seguidas de debates abertos. Um grupo fazia um relatório do dia e outro ficava atento aos temas mais emergentes para, no dia seguinte, serem novamente aprofundados em grupos, seguidos de plenários e de consequentes discussões abertas. Desta forma, se rompia o monopólio do saber e do falar de pequenas elites especializadas. Elas são de grande valia, mas dentro do grupo, todo inteiro participando e produzindo o saber e a palavra esclarecedora. A predominância cabe à troca de experiência e de saberes. O povo, com seu saber feito de luta, de suor e de sangue, e o intelectual orgânico, com seu saber feito sobre a acumulação do saber cultural, a base da reflexão científica e dos livros. Este encontro confere força à caminhada dos pobres, porque se articula com aliados que colocam sua ciência e seu peso social e eclesial a serviço da libertação negada pela grande sociedade. Causava admiração ver os participantes das bases falando em plenário com grande autoconfiança, diante de cientistas, bispos e demais companheiros, numa linguagem direta e cheia de gravidade sobre as grandes questões da Terra, do desemprego, da iniquidade, do sistema que mais marginaliza os trabalhadores. Não conhecem eufemismos nem a retórica dos políticos tradicionais, mais afeita a esconder os problemas do que a revelá-los. Não dizem palavras, mas coisas, realidades que sangram. Nunca se detêm apenas na denúncia, mas narram também as vitórias e os avanços. A narração do sofrimento nunca tem a última palavra, mas a esperança e a certeza de que a causa dos pobres conta com o aval de Deus. Por isso ela é indefinitivamente invencível. Fique com essa reflexão, com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.